Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. E sempre que o metrô está chegando, eu olho pra trás pra ver se ninguém vai me empurrar. Caraca. Medo, né? Que medo, né? É isso que o teu novo emprego trouxe pra você, tranquilidade? Não dá, eu fico olhando, cara. Não dá pra ficar de costas pra morte. Qual é o tema desse Nerdcast, cara? Tem nada a ver com o tema, só lembrei disso hoje. É, bom, que susto, cara. Achei que eu tinha pauta errada aqui, tudo mais. Bom, aqui é o JP e eu não sei por que mulher escolhe outras armas, se ela já tem a natural, que é a unha. Desesproma! Aqui é o Tucano. Ok. Pode ser ao contrário, okay. Não? Pode, tá ótimo. Aqui é o Sr. K. E eu gostaria de dizer que toda mulher tem que saber se defender. Aqui o Azaghal chega, né, cara? Muito bem. Estamos com o time de elite do Nerdcast, não é mesmo? Caprichado hoje, pelo visto, né? Pra falar sobre um assunto que muito nos interessa, que é Bikini Girls with Machine Guns, cara. São as mulheres machonas e motherfuckers do cinema, da televisão, nossas vidas, cara. Papo sem pé nem cabeça, vamos começar logo. Do jeito que o povo gosta, e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos à nossa leitura de e-mails. Sim, recadinhos da paróquia. Sim, trocamos de lugar agora, né? É verdade. Pra pessoa não ficar entediado, né? É verdade. O primeiro recado é que nós hoje estamos em dois podcasts ao mesmo tempo. É impressionante o poder da internet. A tecnologia, né, cara? Eu sempre quis viver pra uma época que isso pudesse acontecer. Nós estamos aqui no tradicional Nerdcast, que não falha nunca, só duas vezes. É, olha só, a gente ficou uma semana, depois outra, sem fazer o Nerdcast, e o nego ficou maluco. Vai olhar a frequência dos outros podcasts aí pela internet. Tem nego que atualiza... Some 5 meses. É, eu tô de um em um mês ou tal. Ou simplesmente acaba. Exatamente. Sem maiores avisos, simplesmente não tem mais. O Nerdcast não acaba e ele tá toda semana, rapá. Ah, e a gente, olha só, detalhe, a gente não tirou férias no final do ano, não. Teve Nerdcast... No Natal, no Ano Novo, em janeiro, na entrevista, tudo. Whatever, né? Então, whatever. Se vocês quiserem ouvir... Se vocês quiserem, não. Vocês têm que ouvir a gente no outro podcast, que é o... Rapadura Cast. Entenda isso como você quiser. O site Cinema com Rapadura. Vocês já devem ter ouvido falar do site Cinema com Rapadura. Ou não, né? Ou... Mas se não ouviram, essa é a primeira vez, uma boa oportunidade. Não, cara, mas sério, você procura alguma coisa sobre filme no Google, sempre aparece o link dos caras. Os caras têm 300. Os caras têm um bom site de cinema. A gente teve lá, bateu um papo com eles sobre jogos adaptados para o cinema. Isso. Então você vá lá, clique aí no link, aí no post. Isso, no post abaixo. Tem um linkzinho pra você ir pro Rapadura Cast. O segundo recado é que nós decidimos ganhar o Bloggers Choice Awards. Nós não estamos participando somente, nós vamos ganhar. Exatamente, pra isso, quem entra em cena... Vocês, queridos ouvintes. Exatamente. Você que não paga nada pra ouvir esta bagaça... Só... Preste atenção no que a gente tá dizendo pra você. Você leva um Nerdcast por semana e mais várias atrações de humor e você paga quanto? Nada! Ah, e fora isso, você ainda leva várias atualizações no Jovem Nerd News e paga quanto? Zero! Ah, sim. Então... Exatamente, então você, por favor, retribua a nossa boa vontade e vote no Bloggers Choice Awards, vote no Jovem Nerd nas três categorias em que a gente participa, que é podcast, entertainment e humor, certo? Certo. Eu até tô meio confuso, porque era pra gente ter o mesmo número de votos em todas as categorias e não está tendo. É, então, pois é. O que está acontecendo? Eu realmente vou ter que me dar o trabalho de olhar categoria por categoria, ver quem não votou e mandar um e-mail pedindo pra votar no que ele esqueceu, é isso? Ai, muito bom. Então, por favor, está lá na home, na nossa primeira posição da nossa vitrine. Clique, vá nos links, vote, seja feliz. Exatamente. É meio chato que você tem que se cadastrar, mas, pô, pelo amor de Deus. Nerdcast de graça. Lembre-se graça, disso. Graça, de graça. Nosso terceiro aviso é que nós também cansamos do anonimato parcial. Né? Que nós ficamos conhecidos por meia dúzia de pessoas e tal, mas agora nós queremos ser conhecidos no Brasil inteiro. Chega. É. Então nós vamos botar adiante a nossa ideia de ir no Jô Soares. Pois é. Como a gente vai fazer isso, Jovem Nerd? Indo Jovem Nerd, www.jovemnerd.com.br. Tem um link pra você entrar. Aí você vai ver uma página toda bonitinha com alguns textos pedindo pro Jô Soares chamar a gente pra ir lá. Isso. Né? E aí você escolhe um dos textos bonitinho, bota o seu e-mail e tum, e clica em enviar, ele envia o e-mail automaticamente pro Jô Soares. É ridículo. É moleza, aí você não tem que cadastrar, não tem que fazer nada. E aí cara. É só vocês encherem o saco, vocês vão ver a gente lá na enchendo o saco. Três gordos na televisão, vai ser engraçado isso. Não vai caber, né? Quando nós fomos convidados, nós vamos fazer uma votação pra ver que presente a gente leva pro Jô Soares. Né? Camisa gigante, esse tipo de coisa. É, camisa gigante é um clássico, né? Isso qualquer coisa, a gente pensa na hora. Certo? Então agora ok, e-mails de voz. Vai. Saudações pessoal do Jovem Nerd. Aqui quem fala é... Peraí, eu não sou aquele maluco não, não se preocupem. Aqui é o Pedrão, sou de Ponta Grossa, tenho 20 anos, Paraná. Não pude deixar de mandar esse alô depois de ouvir a parte mais cômica do programa do Nerdcast do Homem-Aranha. Depois do terceiro e-mail de voz, a mensagem do carinha lá, batidinha e tudo mais, vem um "que porra é essa" do Azaghal. Foi demais, demais. Tão engraçado quanto a piada de 150 gatos no Homem-Aranha. Tá, e mais uma coisa que eu queria falar. Eu ponho o Nerdcast pra dormir. Eu não sou minoria, fiz uma mini pesquisa e é bem mais comum isso do que vocês pensam. Embora todos fiquem com fama de retardado, que ri que nem louco às 3 da manhã, mas nem dá nada. Então é isso, falou e abração. Fala, Ricardo Augusto de Porto Velho, Rondônia. E queria primeiramente dar os parabéns e todas aquelas coisas que vocês sempre colocam no começo do Nerdcast, não sei, pra alimentar o ego de vocês, mas realmente o Nerdcast ainda é muito bom. Desculpa a falta de musiquinha de fundo, até pensei em colocar, mas sei lá, acho que seria zoado pela faculdade todo dia no dia seguinte. Pois então, eu só queria falar que quando eu vi o Nerdcast do Spider-Man, eu meio que pensei, putz, tem certas coisas assim que são meio inevitáveis pra deixar assim num filme, né? Tipo, aquela coisa da teia e tal, que eles tiveram de mudar, mas putz grila, cara, eu tava pensando aqui. Será que eles não podiam colocar um ator um pouquinho mais forte, cara, pra fazer o Venom? Porque, puta merda, toda vez que eu vejo o Venom, eu vejo o Eric Forman, cara. Não tem condições. Eu acho que foi o Jovem Nerd que falou, comentou isso também, porque, sei lá, ficou meio estranho, né? Daqui a pouco vão colocar Paris Hilton de Mulher Maravilha. Desculpa qualquer canelada aí. Um abração. Muito bem, os e-mails de voz. Nossos e-mails de voz estão cada vez mais rebuscados, né, cara? Mas beleza. Juliano Yamada, 24 anos, de Curitiba, Paraná. Olha, eu vou dizer que existe outro Brasil dentro do Brasil. Mas não fica em Curitiba. Venho com esse e-mail lhes parabenizar por esse grande show ao qual espero sempre pela sexta-feira, especialmente para ouvi-los. Através dele posso ver que a comunidade nerd ainda está viva, além, maior do que eu esperava. Mas vamos para o importante, antes que eu receba um digno however do senhor. Olha, é até aqui, a terceira variação. Vamos lá. No último Nerdcast a gente falou sobre Homem-Aranha nos quadrinhos, focado nos personagens do filme Homem-Aranha 3, então ele vai falar sobre isso. Primeiro, sim, o Venom foi criado por Todd McFarlane em Amazing Spider-Man 298, tanto que esse número foi o primeiro sob a tutela do criador do Spawn. Além de que o Homem-Aranha, que por causa do uniforme negro foi chamado de Aranha Negro, continuou usando o uniforme negro, porém de tecido até os primeiros confrontos com Venom, bababá, não sei o que. E só voltou a usar o uniforme clássico a pedido de sua esposa Mary Jane. Nota, o uniforme negro de tecido foi feito pela Gata Negra após o Peter se livrar do simbionte. Na época do uniforme negro, ele namorava a Felicia Hardy. Ok. segundo o Homem-Areia, cujo nome é William Baker, o nome Flint Marco foi um pseudônimo para a vida artística, e ganhou seus poderes depois de fugir da prisão na Polinésia Francesa, como a gente estava suspeitando, para uma ilha onde corria um teste nuclear. A explosão fundiu a areia da praia, lhe dando os poderes, ao invés de matá-lo. O que é, né? Uma coisa de praxe. É, normal, né? E etc, etc. A última vez que vi a história do Homem-Aranha, ele levava uma mordida do Venom e acabou se desmanchando, espalhado por toda Nova York. Ok. E aí a gente recebeu alguns comentários sobre o filme Homem-Aranha 3, que foi 8 ou 80, não. É. Teve gente que gostou muito, como eu. Teve gente que não gostou muito, ou não gostou nada. Como eu. Já tô antecipando. Mas vocês vejam que as pessoas que concordaram comigo estão com a razão, não, e as outras... Não. Não, é assim, Jovem. É gosto. Vocês vão ver nossos comentários, não. Quando as pessoas gostam da nossa atração, ela é a melhor. Quando não, ela não presta. Vamos lá. Rodrigo, sobrenome complicado que termina com Berg. Schamberg. Schamberg. 23 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Acabei de chegar do cinema e estou muito empolgado. Ainda não ouvi o Nerdcast, mas estou louco para. O filme é ótimo, mas ouvi muita gente saindo da sala resmungando. Uma das pessoas que saiu resmungando foi o Eduardo Fialho, que eu acho que é Eduardo Filho, né? Mas 21 anos do Recife, Pernambuco. Falou que o Nerdcast é demais. Desde que descobri, não perco um episódio e vou pular todo esse blá blá blá direto ao ponto. Assisti Homem-Aranha 3 e preciso dizer, cara, dessa vez o Sam Raimi errou a mão. Pra começar, que bagaceira é aquela da cena da dancinha? E o Marabad ainda vem me dizer que aquilo foi uma homenagem ao Tony Maneiro. Cara, as pessoas têm que relaxar, cara. É um filme do Homem-Aranha, cara. Não é o episódio 3, Anakin chorando nos cantos, cara. Isso sem falar naquele cabelinho de emo. Ai, o cinema inteiro ficou falando, o filme inteiro. De olho pintado ainda por cima. Tobey Maguire nunca foi a escolha ideal pro papel de Peter Parker. Mas até então, ele também não tinha comprometido. Depois dessa cena, putz, só consegui olhar pra Mary Jane se acabando de amor por um cara que demonstrava estar doidinho pra sair do armário. Ai, ai, foi só o bicho do uniforme negro que ele literalmente saiu. Aí ele falou um monte de spoilers, coisas que eu não vou comentar aqui nos e-mails. Pra mim, o filme acabou ali. Poderiam ver essas cenas maravilhosas de luta entre o Aranha e o Venom, que não ia ter mais jeito. De resto, num filme que tem personagens e vilões em excesso, o filme até que se arrasta bem. Pena que a gente vai pro cinema já tendo visto a melhor cena de ação do filme, que foi a cena de 7 minutos entre o Duende e o Aranha, divulgada na internet no mês passado. Que com o tempo online, depois sumiu, né? Não, ela foi divulgada, foi oficial. Os caras divulgaram. Sim, mas ela, sumiu? Ela foi divulgada. Ela, na verdade, não sumiu. Eles disseram, a gente vai deixar 48 horas. Ah, tá, não sabia disso. Mas ela tá espalhada aí. Cara, eu acho que. Da vida, né? Eu acho que. É verdade. Eu acho que as pessoas têm que relaxar, cara. O filme não é ruim. O filme. Relaxem o Forest. O filme conta. O filme é história, mas ele realmente ele é mais concentrado na história do que os outros filmes que tem mais ação. A cena do Homem-Aranha 2 do metrô é insubstituível, é a melhor cena de ação do Homem-Aranha da trilogia. Mas esse filme é bom, cara, ele é divertido, eu gostei, é engraçado, não fica extremamente sinistro. As pessoas queriam que o Peter Parker botasse o simbionte e ficasse sinistro, ficasse Anakin Skywalker, sabe? Não, cara, tem que ter cena engraçada. Cena da dancinha, engraçada, cara, não tem nada demais, não compromete o filme. Olha, Marcelo Salgado, 26 anos, Osasco, São Paulo. O submarino fica em Osasco. Azaghal, o A, não. O melhor trocadilho sobre o meu apelido. Tenho notado que o Azaghal anda meio estressado. No último Nerdcast, ele não poupou crítica aos quadrinhos comentados. Até a própria casta nerd nacional, a qual ilustremente pertence, ele vem criticando. O que é, velhinho? Seria isso uma atenção pré-Nerd Shop? Assim, eu não entendo mais nada. Eu não posso mais falar mal das coisas? Não, até, eu acho que ele começou a ouvir o Nerdcast recentemente, né? Porque... Ontem, né? Porque quem escuta desde o início sabe que o Azaghal continua o mesmo de sempre. Como assim, cara? Eu tô até muito light que não tenho chamado ninguém de idiota há tempos. O meu latim está enferrujado. Ai, vamos lá. Iane Machado, 18 anos, Rio de Janeiro. Parei a minha vida para escrever esse e-mail porque vocês merecem. Conheci o Nerdcast há pouco tempo pelo meu irmão que descobriu o site por acaso. Desde então, passo todos os meus momentos de ócio escutando Nerdcasts antigos, já que... Desde então, passo todos os meus momentos de ócio escutando os Nerdcasts antigos. Vocês são demais. Parabéns pela qualidade do programa que, até a mim, que não sou tão nerd quanto o Jovem Nerd, agradam. Mesmo os que falam de assuntos e que eu tenho pouco conhecimento, tipo séries dos anos 80, até porque minha infância foi na década de 90. Como todo mundo que escreve, exige ou implora por algo, comigo não seria diferente. No Nerdcast antigo, vocês anunciaram que fariam um sobre Senhor dos Anéis, estou aguardando ansiosamente. Também, se possível, convidar mais vezes o JP e o Sr. K para fazer mais programas sobre assuntos gerais. Aí, acertou em cheio. Fora isso, não tenho nenhuma crítica. Pelo contrário, já apresentei o Nerdcast a algumas pessoas e descobri que meus amigos já conheciam. Que bom, espero que o programa continue crescendo. Parabéns mais uma vez e sucesso. O Nerdcast do Tolkien, o primeiro, já está arranjado. Exatamente, e é sobre... Vamos contar? Então não. Já conseguimos pessoas especialistas lá do Conselho Branco. Exatamente. E vamos fazer um puta Nerdcast. Eu estou relendo um dos livros para fazer o Nerdcast. É verdade. Percebam os meus. Fábio Barros, 22 anos. Adoro vocês e me divirto muito com os Nerdcasts. Ouvi todos e fico sempre dando repeat neles. Depois de vários acontecimentos na minha vida, perdi meus amigos e vocês se tornaram meus novos e melhores olha, amigos. Olha, isso é perigoso. É muito deprimente, né, cara? É perigoso isso. Falando sobre o último Nerdcast, que fala de Homem-Aranha, queria contar minha história. A vida inteira... Peraí, uma musiquinha impressionante. A vida inteira, eu fui uma criança igual a todas as outras. Gostando de desenhos, videogames, mulher pelada, e enfim, era um nerdinho. Nos meus 15 anos, eu namorava uma menina e ela me largou para ficar com o meu pior inimigo. Isso que não é ruim, né? Pior seria com o melhor amigo. É verdade, né? Porra! Continuando. Não sei o que aconteceu e como se um simbionte alienígena entrasse em mim... Cuidado. Virou emo. Eu comecei a virar um ser maligno e quebrava tudo que via pela frente e achava isso super legal. O tempo foi passando e eu ainda era do mal e gostava de desenhos e séries. E meus amigos não. O que na verdade quis dizer aqui é que o tempo foi passando e ele era do mal, mas ainda gostava exatamente, de desenhos e séries. Né? E ele continua. O tempo foi passando e eu fui quebrando tudo, tratando mulher igual a bosta, enchendo a cara. Mas eu ainda gostava de HQs e cinemas, e meus amigos não. O tempo foi passando e eu era um problema para a sociedade. E séries, heróis, Kung Fu e videogame estavam ainda em minha vida. Cara, que coisa cafona, né? Mas hoje, com 22 anos, graças a vocês... Eu descobri que sou uma pessoa boa. Pois sou nerd. E assumo. Sou emo. Muito obrigado. É, mentira. Ele não falou isso. Ele não falou que é você que tá inventando aí. Coitado. É, muito bom. Vamos ouvir o Nerdcast. Lembrando a vocês que o Nerdcast não é só um programa, existe um site por trás dele. Exatamente. Jovem Nerd com várias atrações e agora a principal delas é a versão resumida do episódio 4 de Star Wars, A Ameaça Fantasma, de um maldito nome gigante. Não é Ameaça Fantasma, seu maluco, é Nova Esperança. Puta canelada. Tá muito doido. Esses foram nossos e-mails. Antes de começar, eu queria falar uma parada que não tem nada a ver com o tema desse Nerdcast. Eu queria entender, quando as pessoas falam que nós já fomos mais humildes, o que elas querem dizer com isso? Peraí. Eu acho que isso é um erro, porque você nunca foi humilde. Pô, Eu deixei de comentário isso, mas... sei lá, deu algum pau e eu não tive saco de escrever de novo. O cara que se intitula o Senhor da Oceania, mestre do universo, fala que o Nerdcast é o melhor podcast do Brasil. O cara nunca foi humilde. Pois é. E a mesma coisa. E manda ele parar de ser humilde, parar de ser arrogante e passar a ser mais humilde, é a mesma coisa que chegar e falar pro Wolverine parar de falar, eu sou o melhor no que faço. Porra. É verdade, essa galera não... Tem uns caras muito chatos aí, parece cara. Que não conhece, né? Vou dar uma sugestão pra vocês. Próxima vez, se vocês não puderem botar o Nerdcast no ar, ao invés de falar que tá abrindo uma loja, pra não ficar com comentários sobre o papo escroto de capitalismo, bota assim, devido a uma crise aguda de hemorroida, não podemos... Porque aí nos comentários, em vez de ficar nessa merda, vai ficar o pessoal, porra. Coitado. Cara, vocês perguntando como é que tá a situação brocal dos dois, né, cara? Chega! Pequena Girl! Ah. Tema maluco que nós vamos tratar de mulheres motherfuckers no cinema. Exatamente. Exatamente. Não é? É o que acontece. Só no cinema ou em outros mídias? Não, não, em tudo, tudo. No rádio também, né? Ué? Howard Stern treina no rádio, né, cara? Que isso? Mas a mulher não dá um tiro na cara dele no final, né, cara? As mocinhas que gritavam socorro e eram salvas pelos heróis, etc. Sempre foi assim no cinema, desde King Kong, etc. Mas, um dia, um cara chamado Ridley Scott decidiu mudar essa ótica. A Ripley foi a primeira motherfucker do cinema? Mulher motherfucker? Não. Não, né? A Barbarella. Barbarella? É mais antigo? Porra! 1968, eu acho. Mas a Barbarella não é bem motherfucker, né, cara? Ela é mais foca, cara, só, né, cara? A Barbarella, Jane Fonda, que foi o ídolo sexual aí do... de gerações, né? Ah, mas o que, que ela fazia? Ela era gostosa e o que mais? Ela metia, meu filho. Metia ela muito. Isso não... Ah, mas isso não conta. Não conta pra quem, cara? Pra motherfucker. Você, pô, pega uma época do cinema que a mulher, pô, era justamente o que foi falado, só boazinha, não sei o que lá, e bota uma tremenda metedeira na terra, cara. A mulher foi ídolo. É verdade. Não, e ela usava armas, né? Umas armas assim meio exóticas, com duplo sentido. É verdade. O vilão do filme chamava Duran Duran. A banda veio do filme, não é o contrário. Né, cara? Caraca, que espetáculo. Não, muito bom isso, não sabia disso. Duran Duran. Ah! Último filme de mulheres gostosas de biquíni vindo a porrada todo mundo e jogando vôlei. Dead or Alive. Eu não entendo qual é a parada da porrada, não é um jogo de vôlei. Como é que um jogo de vôlei se chama Dead or Alive, cara? Sei lá, pô, é um jogo de vôlei que tem porradaria, um porradobol? Você viu um jogo de vôlei que na galera das antigas jogava em Ipanema, que era com um medicine ball, cara? Como é que é? Eles jogavam aquelas bolas de medicine ball de um lado pro outro. Toma uma bolada daquela que pode morrer, mano. Ah, mas tá falando daquelas bolas que tem chumbo dentro em vez de ar? É, aquela que se usa em musculação, entendeu? Puta merda. Eu jogava na praia, chamava medicine ball, mano. Cara, nego quem, cara? No ferrino de um lado e do outro. Lembra do Jirimum? É o Jirimum, lá vem essa história maluca, cara. Caraca, o Jirimum arrancou uma vez um poste de um ponto de ônibus pra bater no porteiro. O cara parecia o Blanca, bro. Que é isso, cara? Vem cá, elas jogam vôlei e enfiam a porrada, é isso? Cara, eu sinceramente não vi um filme, eu não faço a mínima ideia de se trata. Eu sei que tem vôlei, tem porrada e tem mulheres com pouca roupa. Eu acho que o vôlei é pra desbaratinar só. Pô, então era melhor jogar frisbee, né? Aquele disco aí pula, pô, o biquíni pula, melhor aí, né? E não, mas elas, o vôlei, o biquíni pula muito, pô. Se fossem Santos, elas podiam jogar basquete na praia, né? Agora o pessoal tá se especializando em handball na praia. Sei. Não tô zoando, não. Aí quica a bola com a praia de Santos, da areia é dura. Ah, tá. Marion Karen Allen, Indiana Jones. Ah. É uma mulher motherfucker, jovem? A Marion era a única namorada de Indiana Jones que dava porrada. As outras... A Marion, ela aguenta birita pra... É, você lembra, né, cara? É sinistro. Numa competição lá no Tavitos, a Marion ia ter uma vantagem forte, cara. Porra. É, mas ela não era motherfucker, ela era corajosa, né, pra acompanhar o Indiana, aquelas porras. Mas comparada às outras, lá eram todas moçoilas. O mesmo time da Marion tem a Super Kate e a Juliet, do Lost, né? A Super Kate conseguiu uma rival à altura. A Juliet é motherfucker. Ela é motherfucker, mas a Super Kate tem um ponto fraco. Se você encarcerar a Super Kate, ela afrouxa. É verdade. Eu pensei que você ia falar uma foto dela de costas andando aqui com a perna cheia de celulite que rolou pela minha. Porra, esse aqui era um ponto fraco, eu fiquei altamente decepcionado com aquela foto. É a realidade, meu filho. Ela é foda, a Super Kate era foda, a Juliet também. Não entre. Mas a Julia tem a vantagem lá do soro do super soldado que os The Others tomam. Mas a Super Kate tem o cavalo de fogo. É verdade, ela vai lá pra aquela terra maluca com a diabolinha. Seguindo a linha de seriados, temos a Nick barra Jessica do Hero. É verdade. Essa é uma mulher maneira. Ela é super. Essa mulher é uma extrema motherfucker, mas ela não aparece sendo motherfucker, né? Mas isso que é o bom, cara, porque como não aparece, você imagina. Ah, mas não, cara. Ela olha assim e fala, eu vou arrebentar vocês. Aí parece desenho animado, ela parte pra cima da câmera, some, né? Passa pela câmera. Aí as pessoas começam a voar. Então onde ela foi, as pessoas... Pô, cara, não. Tinha que mostrar arrebentando os caras. Ah, sim, seria legal mostrar rasgando. Mas eles vão mostrar, você vai ver. Eles estão só... Tiazinha é uma mulher motherfucker. Também tá mais pra Fokker do que pra motherfucker. Tu não lembrava, tu não lembrava de mais ninguém sacou a tiazinha aí do fundo. Não, cara, a tiazinha, ela teve um programa, As Aventuras da Tiazinha. Que ela lá dava porrada nos caras e ela era gostosa, cara. Não há como negar isso. O senhor K assistia? É, tá certo. Olha, eu tentei assistir um, os primeiros 3 minutos do programa, ela não ficou pelada, eu desisti, desliguei aquela merda e fazer outra coisa. Eu queria ver ela pelada, não queria ver ela tentando, sabe, ser uma atriz séria. Ah, atriz séria eu vou ver a Fernanda Montenegro, pô. Eu quero ver a mulher pelada, caralho. Não vai ter? Então não vejo. É, mas a Fernanda Montenegro já ficou pelada também, filho. Porra, que merda, hein? Então, a tiazinha chegou a ter uma história em quadrinho da Playboy. Aí ela aparecia pelada. Graças. Então eu acho até que eu tenho ela aqui perdida em algum lugar. Ela começa vestida com um shortinho enfiado no rabo, aí de repente explode uma bomba e ela fica pelada. Aí ela invade o castelo lá do Drácula pelada. Mas isso é... O efeito da bomba é só destruir roupa? Exato. Ela é a super tiazinha, cara. Bom, de seriado a gente tem que falar da Nikita, né? Essa é uma motherfucker mesmo. A Nikita é um espetáculo, né, cara? Puta que pariu, que mulher maneira. A Nikita tem o seriado, né? Que era a mulher que pode tiveram... ver. A Peeta Wilson. Aquela mulher era linda. Qual é ótimo. Qual é. E teve dois filmes, um francês que é excelente e um americano que é fraco. É uma merda. Fraco não, uma merda. Mas a La Femme Nikita é uma mulher motherfucker foda. É, no francês tem até o Jean Reno fazendo a pontinha. Ah, cara, é porra, qualquer filme francês tem o Jean Reno, cara. Sim. É, isso é verdade, isso é verdade. Ele é o Victor de Kleiner. Isso. Ah, ele é o versão americana é o Harvey. É campeão. Verdade, sim. Bem, ótimo. Alguém quer falar sobre alguma heroína mais? Se você quiser falar da Electra quadrinhos, eu aceito. Do filme. Não, a gente tá falando de mídia movimentada. Mídia movimentada, não tem nada. Esqueci, ignora. O senhor K chegou, sim. Falou pra todo mundo. Caraca, Electra é foda, vão ver, é o do caralho e tal, não sei o que. É o melhor filme do mundo. É a maior surpresa do ano, alguma coisa assim. Aí o nego foi ver, eu falei, cara, que porra é essa, cara? Como essa porra é melhor, tá maluco? É, porra, eu sofri sozinho? Porra nenhuma. Cara, eu saí do cinema, peguei o celular, liguei pra Gorda. Gorda? Você já viu Electra? Não, cara, é muito bom. Você já viu Pacto com Lobos? Não, também não. Porra, é tão bom quanto. Você tem que ver. Outro dia me liga puto. Porra, filha da p***. Esse filme é uma merda, não sei. O que você mandou eu ver? Me fudeu sozinho? Não, agora passa para outro bobo aí. Você já viu que a gorda tá na novela das oito? O quê? Como assim, cara? Meu advogado tá na novela das oito? Não, não, não, não o seu advogado. A gorda original, a original, a única, que não tem marido. Tem 20 anos que não tem marido. Original, cara. Porra, tu não viu os sete gatinhos dele? Ah, gorda! A gorda! Sim, você está falando da gorda. A gorda, não uma gorda. Não é da gorda, gorda, é da gorda. A gorda, gorda. Foi a gorda. O Fred, ele tem um histórico forte com as celebridades globais. A gente, quando foi pra Nova York, alugou um singelo apartamento. Não, peraí. É um singelo muito singelo. Senão as pessoas vão achar que você tá milionário foda. Fomos para um flat na Quinta Avenida. Um flat em frente ao Central Park. Aquela do Conan McCloud lá. E a mulher que sublocava o apartamento era a Iris. Aliás, a Iris é dona daquele prédio inteiro lá na 54. Ela não é dona, cara. É o que algum. Ela subloca, porra. Não, cara. Ela tem um milhão de apartamentos lá, cara. Tudo é da Iris. Mora mais lá, voltou ao Brasil, cara. Não, mas os apartamentos são dela, não? Que Iris. Tá bem legal lá. Caraca. Uma gostosa que fazia filme pornô brasileiro? Olha, cara, alguma década atrás ela foi, sabe? Uns 30, 40 décadas atrás. A Iris, a gente chegou lá, o Fred tocou a campainha da Iris pra pedir a chave do Muquifo. E ela abriu a porta só de camiseta. Não, não. Acredito, cara. Mas peraí, qual era o estado, pô, de corpo dela? Gostosa como no filme pornô ou agora um bagaço? O que você não, acha? Não. O que você acha? Eu não sei, cara. Ué, um amigo meu aqui em Orlando foi fazer um transporte no passageiro. Quando chegou, abriu a porta, tava a Xuxa só de camisa assim também, cara. Meu Deus. Peraí. Para tudo, cara. Você tem uma reincidência com a Xuxa inacreditável. Como é que é isso, cara? É, a Xuxa atendeu um cara assim, nessas mesmas condições, cara. Mas peraí, eu posso te garantir, do fundo da minha alma, a Iris não tem nada a ver com a Xuxa de camiseta. Nada. Ué. Uma viagem estafante, cansado, tinha perdido o voo. Porra, eu parei na imigração, o cara perguntou se eu tava vindo de alguma fazenda. Entendeu? Aí, ó, toca a campainha, me aparece aquela senhora de camiseta e fala: oi, tudo bom? Não falou só isso. Realmente travou. Ela falou: você quer descansar um pouco aqui? Caraca! Ai, meu Deus. Não ri não, cara, não ri não. Mas e aí? Eu não sei. Aí subiu correndo, batendo na porta. Chorando. Chorando. Aquele maldito chaveirinho. Aí o imbecil chega em Nova York. Ai, isso foi a coisa mais escrota da viagem, cara. A gente chega lá, aí ela pegou o chaveiro. Pronto, essa aqui é a chave. Olha que chaveirinho, que bonitinho. Aí sabe aquele chaveiro que é um porquinho e que você aperta e fica saindo um negocinho marrom do rabo do porco? Aí ela, olha que bonitinho. Você aperta, ele faz cocô, ó. Pior que é, só se ele puxasse um daqueles padres que tu aperta a parada e levanta a batida. Aí o Fred chega em Nova York e resolve dar uma de Punisher. O apartamento, o prédio ficava em cima de um restaurante judeu, um restaurante kasher. Ai, meu Deus. E kasher, uhum, cara, significa gordura. Porque a gente abria a janela dos fundos, cara. E a gordura entrava sólida no quarto. Aí o Fred foi e subiu por aquela escadinha externa do prédio até o terraço cheio de piche. Voltou preto. Voltou imundo. Subiu por quê? Foi dar uma de Homem-Aranha lá? Cara, cheguei em Nova York. Beleza. Aí você chega. Olha uma caixa d'água redonda. Porra, pra mim isso não existia. Era história em quadrinhos. Exatamente. Não existe. Caixa d'água de madeira redonda? Não, essa merda existe. Pô, aí você passa pelo túnel lá do Daylight. O filme é uma merda, mas o túnel tava lá. Entendeu? São coisas que você viu a sua adolescência inteira. Exato. E você achava fumacinha que... Fumacinha saindo do bueiro, saindo do bueiro, malandro. Quando eu cheguei no apartamento, que eu vi aquela escadinha enferrujada, é, ah, meu irmão, vou subir. Pô, não quero nem saber. Essa conversa toda foi pra dizer que Iris, do alto de seus 74 anos, é uma... Bikini Girl? Eu vou parar de enrolação, vamos falar realmente de mulheres machonas, né, cara? Tem uma categoria à parte que é Michelle Rodrigues. Espetáculo, né, cara? Espetáculo, mulher. Sempre interpreta ela mesmo. Eu conheço mulheres que são apaixonadas nela, cara. Eu também. Inclusive, e agora que eu sei que vocês dois conhecem, eu sei quem é. Mas ela tava com uma mulher famosa agora. Tá com a Terminatrix. Esse tipo de coisa é a prova cabal que existe um Deus benevolente. Exatamente. Isso é muito, cara. Isso é lindo. Amor sem fronteiras. Adoro. Aliás, tá passando SWAT agora na... A Michelle Rodrigues tá com um trabocão na mão aqui. Opa. Chris Sanchez. É o nome do SWAT. Ela já fez a Ana Lucia. Ana Lucia, macho. Gosto, né? Cara, não tem como ela interpretar outro papel, cara. Não Ray tem. O Campo. Ela fez um filme de uma lutadora de boxe também. Fez. Boa de briga, né, o nome do filme. Uma coisa assim. Acho que a melhor dela foi aquela personagem do Fast and Furious. Calcinhão aparecendo. Ela faz, cara. Fast and Furious? Ela faz. Ela tava com o Vin Diesel, né? Já passava rolando o Vin Diesel. Mandava um cinturão pélvico. Passava o babão no cinturão pélvico, cara. Tá brincando comigo, ela precisa disso, cara. Ai, ai. Ah, tem o micro... Para com isso! Vai, um limite no Nerdcast. Olha o limite, olha o limite. A buba. Esse mesmo esquema da Michelle Rodrigues, a gente tem a mega foda Sarah Connor. A Linda Hamilton, cara. Também a foi Linda uma Hamilton. Que, né, vou fazer só isso e chega, né? Ela. Cara, mas quando você faz a Sarah Connor, você não precisa fazer mais nada. Eu acho que a Sarah Connor foi a primeira mulher. Ela fez uma transformação e ela virou um traveco pra fazer. Não fala assim. Que isso, cara. Ah, não. Tava com tudo em cima. Ela tava malhada. Tu tá frequentando um lugar que tem uns travecos caprichados, João Paulo. A Sarah Connor é muito maneira porque houve uma transformação nela, né? No primeiro filme, ela era a mocinha que fugia, né? Socorro! Pô, bonitinha e tudo mais, depois foi com aquele bicho. Cara. Mas você tem coerência com o roteiro, cara? A mulher sabia que o mundo ia acabar e, pô, foda-se, agora eu vou... Caguei pra moda, quero ficar forte. <meu. risos> Pô, caguei pra moda, cara... vou botar um pomo de Adão no pescoço. A Saracona, cara... É foda porque... Olha porque ela é foda. Porque aquele é um filme de seres super poderosos, né? São dois robôs, motherfuckers, se batendo. E ela é a única que não tem nada. Ela não tem poder nenhum. Ela tinha mais chance de sobreviver se ela virasse o traveco. Isso não faz sentido. Não, cara, a mulher tem que cair na porrada, compadre. Ela tinha que ficar forte pra conseguir carregar uma escopeta com uma mão só. Caralho, isso é foda. Porra, filme, cara, já viu uma mulher carregar uma escopeta com a mão só, compadre? Porra. Porque ela não tem a classe do Schwarzenegger de pegar a Winchester, papo amarelo, mas, e ficar girando jeito, assim, tchac, tchac. De qualquer jeito. Ela ficou muito escrota. Estilo Demi Moore, cara. Você pega Demi Moore no G.I. Jane e você pega Demi Moore em outros filmes mais novinhos, como o Ghost, ou naquele filme que o Robert De Niro, Champagne, finge ser padre, cara. Ela era um docinho, cara. Aí virou aquele bicho, velho. A gente constata a idade pelos atributos que o cara bota. Era um docinho. Era um chuchu. O JP da época que falava que o Alain Delon era um pão. Tem uma mulher machona nesse estilo que é do Alien 2, ou Aliens. Ah, pô! Que é a Vasquez. A Vasquez, é muito bom, cara. A Vasquez, se a gente tivesse uma tropa de elite, cara, é Michelle Rodrigues em qualquer um dos personagens dela. E a Vasquez, cara, na frente. James Cameron usa só um grupo de atores pra todos os filmes. É claro. A Vasquez, ela aparece no Exterminador do Futuro. É a mãe lá do garoto. Você vê como ela tá acabada, malandro. É a mãe do garoto. Ela saiu. Ela é a mãe do garoto? Que garoto? É a mãe do tal do Connor lá, que é o picão que vai resolver tudo. Como é que é? Olha só. A mãe adotiva do Edward Fulano. Isso, aquela ruiva esquizofrênica que parece que botaram então, fogo na cabeça. É a Vasquez. Não, não é. Não é. Vai se fuder. Aquela é a Vasquez. É a mulher que... E digo mais. Não. E ela aparece também no Titanic, ela é a mãe dos garotinhos que ficam lá na... Sim, eu sei que ela aparece no Titanic, porque sempre que eu vejo essa mulher, eu lembro da cena do negócio de leite lá, Que ela, que ela mata o Mason do 24 Horas, que era o pai adotivo dele. Ela é estilo gelinho, então ela senta, senta num cantinho do filme, assim, acha a Vasca. Você tá de sacanagem que essa mulher é a Vasca, esse cara. É a Vasca. Olha pros pornos dela que tu vai lembrar do Alien. Caraca, tem uma piadinha então no Alien que o Bill Paxton, que também tá em todos os filmes do James Cameron, fala pra ela: "E aí, Vasca, já te confundiram com homem?" Ela: "Não, e você?" Cara, aquele soco da Michelle Rodrigues no Fast and Furious, que vem o Japinha abrindo, ela espalma a mão no peito do cara e pum! Dá-lhe um cruzado. Cara, óbvio que aquele soco não é de verdade. Mas tu sentiu, né? Tu sentiu. Eu teria medo dela, cara. Eu também. Eu teria medo dela. Assim, se eu encontrasse com ela na rua, acho que eu teria medo dela, cara. Porque ela intimida, né, bro? Ela intimida, sem dúvida. Ah. Já que a gente falou de Alien, vamos falar de Sigourney Weaver, né? Tenente Ripley. Que ela, ela é considerada por muitos a primeira, porque ela foi a primeira mulher mocinha, assim, mocinha no sentido de a que sobra por último, a motherfucker do filme. Sabe o que me incomoda nela? Ela é muito alta, cara. Sabe o que me incomoda nela? É feia, porra. Pois é. Ela assim parece um traveco, cara. Aí eu vou discordar. Olha, cara. Aí, cara. Não, segundo o Weaver, cara. Você pega ela no Caça-Fantasmas, ela tá joia. O chuchu também acha, cara. Eu não usaria o termo docinho, mas acho que ela é maneira, cara. Não. No Bill Murray tava muito bom. É verdade. Aquela cena dela de calcinha no final é demais, né, cara? Ué, mas é, 40 metros de perna, pra que aquilo, né? Olha. De repente ela faz bom uso dela, cara. Eu tô sentindo que o JP tem um certo fetiche na Sigourney Weaver. Eu também, cara. Ele é maxilar largo. Tu nunca entregou uma bagagem na casa da Sigourney Weaver, não. Olha só, outra mulher maneira de filme que a gente não, certamente ninguém ia lembrar, mas eu vou lembrar. Eu vou botar ela aqui na roda. Matrix, todo mundo anda de preto, tem uma mulher só que anda de branco. Qual o nome dela? A mulher do Eurythmics. Parece a mulher do Eurythmics. Lembra a mulher do Eurythmics. A Sweet. Cara, eu ficava vendo a hora que ela ia cantar. Sweet Dream, na verdade. É a Sweet. Falca. Sweet, exatamente. Que morre no primeiro filme lá, na primeira tripulação. Morre de forma escrota, morte ridícula. Mas assim, eu concordo, ela tem carisma, mas ela morre aí no carisma, porque ela não faz nada. Personagem mal. Você fala, pô, a mulher é maneira, todo mundo tá de preto, a mulher tá de branco, ela tem personalidade, caralho. É só isso, cara. Mulher mal aproveitada. Que filme vocês estão falando? Matrix. Cara? Matrix. Tem um filme que lançou em 97 aí. Talvez você tenha ouvido falar, um tal de Matrix. 99. Não, cara. É a primeira a morrer que o traidor tira o connect lá da cabeça dela. Ela fala, not like this. Aí morre. Eu sei, cara, eu não gostei de mim, eu tento apagar da minha cabeça. Um é um clássico eterno. Ah, mas eu apaguei todos, os outros estragaram um também. Porra, não. É um, é cara, verdade, que nem o Highlander, cara. É ele e só. O Highlander. Então, é verdade, concordo com o Jovem Nerd. O Highlander, os outros estragaram, mas o primeiro continua lá com o seu valor, com a sua fodeza. Mas eu não ouso vê-lo novamente. Não, pode ver, pode. Você só tem que abstrair os cabos. Você sabe que não está vendo os cabos. Mas o resto é ótimo, verdade, cara. Sabe o que eu vi ontem? Eu vi Fúria de Titãs. Esse é um clássico. Esse é um clássico, cara. Escorpiões gigantes. Parece que vão refilmar esse filme. Estão falando isso faz 10 anos, cara. Vai sair junto com o Watchmen no cinema. Eu queria que refilmassem o outro. Os Titãs voltam à luta em Atlantis. Caralho. Você via muito SBT. Eu queria que refilmassem as aventuras de Simba com o General Zod. Bom filme. É verdade, né? Legal ter essa perna. Eu me amarrava em as aventuras de Simba. Cara, eu assisto pelo menos uma vez por semana. Simba é o General Zod, cara. Como assim? Ah! Kate Mahoney! Não, pula! A gente já falou da Kate Mahoney. A gente tá falando de mulher gostosa com ar. Não estamos falando de Kate Mahoney. A mulher, olha só! A mulher é ruiva, o que teoricamente seria bom, né? Mas ela é uma merda. A Domino, eu que ia ver esse filme, o Jovem Nerd conseguiu estragar, não consegui ver. Cara, não vi. Tem ideia quem Domino. Seja. Com a Keira. É com a Keira, com a do Piratas. A história verídica de uma modelo que pirou e virou caçador. Ah, eu sei, sei. Eu li sobre essa coisa. E eu crítico que era... animado pra ver o filme, a Jovem Nerd... Cara, eu não consegui terminar de ver o filme. Não tem a ver com aquele personagem de história de quadril. É isso que eu ia falar, eu crítico que era a namorada não, do filme. Não, não é a Domino. A mulher com uma mancha branca na cara. Não tem nada a ver, não. Essa Bikini Girls foi Machine Guns do mundo real, cara. A mulher era modelo, filha de ator, né, de atriz, sei lá. Gente graúda. E ela pirou do caralho, largou tudo e virou caçadora de recompensa, cara. E mandou bem durante um tempo. É estilo Paris Hilton, só que a Paris Hilton virou puta, né, cara? Isso é de verdade, JP, isso é de verdade. Esse filme Domino é a biografia isso, dela. Como assim ela virou uma Bounty Hunter? Virou Bounty Hunter e começou a sair com a galera lá com o... com o Mickey Hank. Caralho, velho. Não, o Mickey Hank tá no filme representando o cara lá que era o líder lá do grupinho. Aí ela acabou se danando porque os caras funcionavam, eram caçadores de recompensa, mas não funcionavam exatamente dentro da lei, né? Ela foi presa, ela tava em observação, tava em probation, né, em condicional. Estavam fazendo o filme dela e ela até participou, mas no meio das filmagens ela apareceu morta na banheira da casa dela. Ah, isso acontece nas melhores famílias. O meu pai se alistou pra ser mercenário em Angola. Que isso? Lá vem. Que isso, cara? Lá vem. É verdade, pô. Que isso? E aí depois o quê? Se matou na banheira? Minha avó conseguiu tirar isso da cabeça dele. Minha avó tinha mandado ele devolver a jaguatirica que ele tinha em casa. O meu pai foi ao contrário, cara. Meu pai foi pro Brasil porque ele não queria ir pra Angola. Que isso, cara? Vocês estão malucos? Que história é essa, pô? Que Angola, cara? Vocês estão doidos? Que Angola tinha uma guerra civil que durou muitos anos. Mas o que daí, cara? O que tem a ver teu pai com isso, pô? O meu pai era português, cara. O exército português tava na guerra lá, cara. Angola é uma colônia portuguesa. Eu sei, mas a guerra começou quando eles saíram, rapaz. Os portugueses saíram e começou a guerra. Não, o exército português ficou lá muito tempo, cara. Na merda lá, cara. Mas aí depois eles saíram e ficou a guerra do caralho lá, por causa do diamante. Aí meu pai queria ir pra lá. Tá de sacanagem. Teu pai é português também? Não, o meu não. Só o bigode. O que queria fazer lá, mano? Mas o pai do Tucano era o Bruce Willis, né, velho? Igual. Igual. Quando ele tirava com o bigode, ele era a cara do Mario Bros. Sem era o Bruce Willis. Alumader, a justiceira. Pô, até que era uma série boa, por incrível que pareça. Não, cara. Não. A primeira vez eu vi, tinha lá filmado em película e o caralho. Ih, que maneiro. Coisa diferente aqui no Brasil, mas não dá certo, né, cara? Não, olha só, eu não disse que era uma série excelente. Eu disse que para o padrão que a gente está acostumado. Então, qual o padrão que você estava acostumado, velho? Armação ilimitada. Pois é. TV Pirata. Porra, pro padrão. TV Pirata era bom. Não, mas carga pesada é legal, cara. Carga pesada! Cara, para, chega, eu pula. Acho uma boa série. Uhum. Que pariu, pô! Olha aí, cara, as pessoas se mostrando. Que é isso? Bem, não estou falando que era uma série excelente. Estênio Garcia e Antônio Fagundes era uma boa dupla, tinha química. Que pariu. Vocês sabiam que eu já ganhei cafezinho de graça em posto de gasolina? Essa história é muito boa, cara. Porque acharam que eu era caminhoneiro. A mulher olhou pro naipe da Azaghal e falou assim: caminhoneiro, Azaghal? Claro. O Azaghal já deu até autógrafo falando que era o Digão, né? É verdade, a época que o Azaghal tava com a cara do Digão. É, amigo, vai mal. Tá mal, né? Nessa linha espionagem do Tarbalo Mabe, a gente tem a menina do Alias, né? Do Alias, né? Alias. Elias, seu maluco. Whatever, né? Alias. Aliás. É Jennifer Garner. Que fez Electra, que não conta. Mas era Sidney Bristow e era motherfucker. Era motherfucker é o quê? Porque ela botava uma peruca rosa. E aí ela... metia porrada, metia porrada em todo mundo, cara. Cara, eu vou te falar um negócio. Tem uma parada na Jennifer Garner. Ela é bonitinha e tudo mais, mas tem uma parada não dela é um docinho. Que me incomoda, cara. Não é um docinho. Uma parada dela que me incomoda, cara. Você tá me assustando muito hoje, JP. Ela não tem pombo de Adão. Não, cara. Ela tem uma orelha de abano foda, cara. Isso é verdade. Ela é um modinho, cara. É verdade. Eu só consigo olhar pra orelha dela, cara. Agora você imagina, que gosto duvidoso. O cara gosta da Sigourney Weaver e acha... E não agrada a Jennifer Garner. Fico olhando pra ela. Ela saber... não agrada, cara, mas ela é esquisita pra mim. Eu queria saber qual é a sua opinião. Eu não gosto da Jessica Alba. Tem uma coisa que não me passa também, aquele corpo curvilíneo dela. Ah, Jessica Alba, ela não tem corpo muito curvilíneo não, mas ela é gostosa. Também tem umas fotos meio merda dela numa praia rolando por aí. Cara, JP, vamos ser franco. O mito da mulher sem celulite é exatamente o mesmo mito do Rosa. Para, Grita! Para, Grita! Todo mundo já viu em foto, todo mundo já viu em filme, mas pouquíssimas pessoas viram ao vivo, cara. Não, você encontra sim, cara. Claro que encontra, mas não é tão fácil. João Paulo, o que você acha da Ioná Magalhães, cara? Aí, eu não sei, eu acho, cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a Ioná Magalhães que malhava lá na Fisilabo. Não, juro, ou uma outra mulher parecida com ela. Ah, tá bom então. Lady Francisco. Não, tô falando sério. Ah, tá vendo? Lady Francisco. Lady Francisco, isso. Era uma ou outra. Juro. Não, cara, calma aí. Juro. Ou uma ou outra, não, cara. Cara, na minha academia também. Ou era um ou era outro. Ou era o Calbi Peixoto ou era a Angela Maria. Eu não sei como isso. Falando sério. Falando sério, eu não sei, não saberia. Nem eu. Aonde você quer chegar com isso, cara? Não, é que é assustador, entendeu? São coisas que... Angela Bassett, no Strange Days. Ah, quem é a Angela Bassett? Cabelinho Rastafari. Afrodescendente. Ela isso tá... Olha aí. Não, aquela afro-americana, sarada, a mulher tá maneira. A mulher tá uma motherfucker bacana. Cara, o personagem dela é maneira, é o futuro meio tudo indo pro caralho. E ela era motorista de limusine pra executivo, só que ela era motorista motherfucker, sabe? Motorista barra segurança. Muito bom, cara. Era aquele filme que nego droga, Juliette Lewis? Isso, que nego usa um negócio, as drogas são neurais, eles usam um negócio na cabeça. Ah, Mila Jovovich. Não é, a não. Mila, ela tem uma categoria à parte também. Exato. Ela só faz. Ela adora fazer filme de ação. Porrada no futuro. E é sempre no futuro. Não, cara. Não é sempre no futuro. Ela foi Joan Dark. Não, a Joan Dark ela não dá porrada e ninguém fica gritando que nem uma maluca. Não, peraí. Tem um filme, inclusive, que vale ressaltar que é De Volta à Lagoa Azul, que ela bate muito. Que pariu, cara. De Volta à Lagoa Azul. Ela já fez a Ultraviolet. Ultraviolet foi um filminho secundário de ação. Você assistiu? Eu não assisti, eu queria ver Mila, né? Você não pode dizer. Mas foi um filme. O filme secundário de ação, ué. Mila Jovovich, ninguém mais, né? Ué, cara, mas tem uma história engraçada desse filme aí, que o diretor, que é aquele Kurt Weimer, né? Uhum. Pra medir a intensidade dos socos que ela tava dando no filme, ela falou assim: ah, me soca a minha cara, soca a minha cara. Ela foi lá, deu um soco nele. O cara passou o resto das filmagens com o olho roxo. Cara. Que historinha. Eu tenho um tio que costuma dizer sempre, cara. Lá eu vem. Tenho medo, só tenho medo de duas coisas: barato e mulher maluca. Mulher que fica dando soco na cara do sujeito, eu tô fora. Muito bom, muito bom. O que mais que ela fez? Olha, ela fez o Quinto Elemento, fez famosíssimo. O Quinto Elemento é um filme de ação de primeiro escalão, porque Mila Jovovich, Bruce Willis. Tá entendendo a diferença? É um filmaço. Não, é um filme maneiro. É um filme muito bom. Porra, é um filme foda. É um filmaço. É. Tem o Bruce Willis, cara, solto. O cara falou, olha, seja você, vai embora, foda-se. Não tem que se prender a nada. Só quando falaram em Coburn Dallas, você olha. Exatamente, cara. Bruce Willis tá... Ela fez o Resident Evil também. Até o 3, o 3 vai lançar em breve. Ela aparece peladinha, com um papelzinho em cima. Papelzinho, qual é daquele papelzinho, né, cara? Eu não entendo aquela p***, que a mulher tá nua no hospital, mas o nego bota um papelzinho pra ninguém ver. É uma citação ao Quinto Elemento, que ela aparece com umas tiras também. As tiras. Cara, essas citações idiotas. Ela se amarra num bonde. Ai, meu Deus, começou. O Jovem Nerd pediu pra incluir o nome Carrie Fisher, a Leia, precisa da Leia Organa. Peraí, olha só. Porque ela dá meia dúzia de tirinhas. Presta ali. Atenção, a Leia é um ícone de Bikini Girl, rapaz. Golden Bikini. Não, peraí. A Leia é um ícone de Bikini Girl. Exatamente. Tá. Mas sem Machine Gun. Mas ela mata o Jabba, cara, na corrente, cara, motherfucker. Sempre foi. Isso é verdade, não tinha lembrado. Ela tinha alguma coisa. Ela tem seu mérito, mas ela não é. Não, olha só. Ela é sensual pra cacete. Não, ela de biquíni dá um caldão. Mas de biquíni. Não, porque. De biquíni ela já deu um upgrade, né? Olha, né, cara? Quando você tem 8 anos, ela já deu um. Só fazer uma parte aqui que vocês me zoaram do termo docinho, mas o termo. Ela é sensual também. Ela é insossa? Não, ela não tem muita graça, a Carrie Fisher, né, cara? Não. Vocês estão familiarizados com o termo pegar na benção? A gente aprendeu agora que a molecada usa, né? Pegar na benção. Posso usar? Posso usar? Você... Pegar na benção. Eu sei que você pegar alguém, você fala pra pessoa, vou te pegar na benção. Ele tá ficando velho, cara. É horrível. Que chegando pra todo mundo. Por falar em ficar velho, cara, tem um filme nessa categoria ainda de futuro e tecnologia, um filme foda, cara, um filme das antigas foda, com Metrópolis. A Melanie Griffith, não, com a Melanie Griffith, chamado Sherry 2000, Sherry 2000. Pode escrever. Caraca, esse filme é violento, cara, é violento porque ela tá gostosíssima no filme, nossa, muito antes do Bandeira, cara, esse filme é sexy. João Paulo, tu foi ao banheiro? É, volta. Eu, hein? Volta aí, eu tô indo embora. Joga uma corda pra ele. E durante esse filme eu tive que ir no banheiro mais duas vezes. Ah, Trinity, Carrie Ann Moss. Trinity. Trinity é uma motherfucker. Motherfucker de primeira linha. De primeira linha, sim. Você... Mas olha só, vocês repararam que toda motherfucker, ela não pode ter expressão. As melhores não têm expressão. Michelle Rodrigues é aquela cara de bulldog sem expressão. Denota frieza. É, exatamente. A Trinity. Aquela primeira sequência que ela, não, ela corre, leva tiro, cacete, mas continua impassível, nem despenteia o cabelo. É. Tá ótimo. Pois é. Você vê. Também ela passou 3 kg de Gumex ali, né? É. É, como é que você é da época do João Paulo também? Sabe uma outra que a cara também é impassível? A Silvia Santos. Ai, meu Deus. Que ela é uma freira matadora, cara. Mas vem cá, a gente tá lá ou de entrar na sessão pornô? O pornô tava ambientado aqui na pauta. Peraí. A Silvia Santos fez um filme que era uma freira matadora. A Silvia Santos é a rainha das Bikini Girls, né? Muito Machine Guns, né, cara? Eu li em algum lugar, eu não sei se essa informação procede, mas de qualquer forma, mesmo que não procede, se o boato é melhor que o fato, publique o boato. Silvia Santos é extremamente inteligente, começou a fazer faculdade de medicina e largou pra ser atriz pornô. Eu prefiro pensar que ela é burra. porra, mulher inteligente, a gente, pra conversar, a gente conhece, porra. Agora o estilo dela não, porra. Não, mas olha só, a beleza... Quem é que quer conversar com a Silvia Santos? Ah, porra, mas é coisa inteligente, cara. Mas já tá pensando, entendeu? A beleza da coisa é que ela faz aquilo não por falta de opção, é por escolha. Ela tem o dom e abraçou o dom, sacou? Cara, na Ucrânia não tem nem faculdade de medicina, cara. Você tá fala isso, porra. Porra, aqui só tem a tupolô naquela mesa. Quer dizer, por opção, a tripla penetração. Para! Calma! Deixa que gosta. Bela opção. Calma. Jessica Alba, ou Max Guevara, né? Aquilo era uma merda. Dark Angel, eu gostava de Dark Angel, cara. Eu sei, você era a única pessoa que eu conheço que gostava. Não fala não, cara, não admite essas coisas não, ignora. Na verdade, eu gostava, depois foi esmirdalhando. Pois mas é. Mas no começo era legal. É, os 3 primeiros capítulos foram bons. Lá pelo 4 começou a ficar ruim. Cara, não era. Botaram o nome do James Cameron lá e ó, James Cameron e tal, e era uma merda. Fora, não aguentou, né? Ai. Alguém viu a Aeon Flux? Eu vi. Não vi. Que desenho só eu vi. Eu vi. Ela é motherfucker? Ela é motherfucker, mas as lutas são muito coreografadas, sabe? Parece mais um balé do que uma luta. Agora o filme é uma merda. Eu não gosto, eu não gosto do tema clonagem, cara. Eu acho todo filme com tema clonagem é uma merda. Já foi, né? Já passou. Mas ela vale a pena, porque a Charlize Theron é foda, né, cara? Ela, ao contrário dessas outras que a gente tava falando, ela tem muita expressão. lembro. mas o tema, o clone, tema clone gerou uma bela obra da teledramaturgia brasileira. Ah, maravilha. Vocês sabiam? Vocês conhecem o Guaraná Dolly? Eu conheço o cara que distribuiu o Guaraná Dolly aqui para os Estados Unidos. Ah, meu Deus. Você sabe por que é Dolly o nome do Guaraná, né? Não, pô. Não, essa história é mó caô, cara. Mentira. Eu me recuso a acreditar que a mega corporação como Guaraná Dolly fosse usar o nome de uma ovelha. Tank Girl. Isso era uma história em quadrinhos, né? Virou um filme com um ICT vestido de canguru. Ah, cara, é muito ruim. Não, nem menciona. There is no escaping here. Who's the lucky one? Eeny, meeny, miny, moe. Catch a redneck by its toe. If he hollers, let him go. Eeny, meeny, miny, moe. My mama told me to pick the best one, and you are it. Mallory Knox. Quem é? Juliette Lewis. A mais motherfucker, cara. Juliette Essa Lewis. É maluca mesmo. Essa entra naquela mesma categoria que a barata. Não, cara, nesse filme, isso, Assassinos com Natureza, é o primeiro filme do Oliver Stone que ele bota águias e escorpiões e daí... Depois disso... Puta, ele tomou gosto pela coisa, cara. Porque o filme é completamente louco, cara. É. Parece uma viagem de ácido mesmo, tipo Barbosa. Não, quando ela é pequena, alimentaram ela com merda, cara, mamadeira de merda. Comeu o cocô verde quando era neném. Comeu o neném quando era cocô, né, cara? É, isso. Tem uma cena desse filme logo no começo que é demais. No bar que ela tá dançando e uns cowboys vão mexer com ela. Que ela enfia a porrada em todo mundo. É muito foda, cara. Ela é a mais, cara. Ela é a top... É, eu também acho. Vocês lembram do Warriors? Warriors. Warriors é um clássico. Da noite. Eu tenho que confessar que eu não consigo ver muito Warriors, não, cara. Eu fico meio deprimido, cara. Fico meio mal de cabeça vendo Warriors. É muito... E o filme mostra uma época horrível, né, assim, cara. É, não. Não, na IA é... Cara, uma época horrível é agora. Andar de metrô depois de ver Warriors é foda, cara. Eu sempre quis ficar socando aqueles seguradores, sei lá, o que é aquilo de... Do metrô. Mas então, no Warriors tem as Lizzies, que são as mulheres do foco que caem na porrada com os Warriors. É a gangue de mulheres sararais. Esse filme tem a melhor dublagem do história do cinema nacional. Verdade. Muito bom, cara. É igualzinho aquele cara no final, que é a cara do Alan Prost, com o cabelo do Frejá. Que pariu, cara. Garrafinhas de Taff Manhê batendo e gritando: Warriors! Come out to play it! Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Em português ficou igualzinho a voz. Como é que é em português? Hã? Como é que é em português? Não vai fazer em português, porra? Guerreiros! Guerreiros, venham aqui brigar. Guerreiros, ah, por que não vem aqui brigar? Guerreiros. Vem aqui brigar, guerreiros, por que não vem aqui brigar, guerreiros, por que vocês não vêm brigar, hein? Cara, isso é uma decepção, eu comprei o DVD, eu fiquei maluco, caralho, Warriors, Warriors. Aí botei o disco, não tinha em português. Porque não. O legal é que, assim, acho que, acredito que todo mundo viu a versão que passava no Sessão de Gala, né? Cara, sábado, eu tenho certeza que ninguém foi ao cinema ver o Warriors. Não, eu podia ter visto no videocassete, né? Só o João Paulo, cara, o filme é de 79, cara. Eu, pô, 79 eu tinha 6 anos. Então, e lembrava do filme em português, né? Aí, exato. Eu chamei dois amigos meus que não tinham visto esse filme pra ver, né? Aí chegou, no final não tinha a versão dublada em português, vamos botar em espanhol pra ver. Meu Deus. Aí o cara lá que grita, Warriors! Grita, Heroes! Guerreiros! Cara, é uma voz de trombone, né? Vocês lembram de Armação Ilimitada, que a gente supracitou? Armação Ilimitada. Cara, se você conseguir fazer uma comparação de Warriors com Armação Ilimitada, vai ganhar mais. Opa! Cara, eu vou ficar impressionado. Vamos... Eu não, quero não um fique, ticket, não. Eu quero um ticket pra Disney, cara. Então, no Armação Ilimitada tinha aquela rádio, que era só um close isso. Na boca da mulher e ela ia falando as coisas. Exatamente. Isso, cara. Foi chupado com tudo, até o talo do Warriors. Exatamente. Cara. Exatamente. Que é a narradora. Toma do filme. Aí, e aí, João Paulo? Fiquei impressionado. Lançou uma versão do diretor nova, que o Warriors era um quadrinho underground dos anos 70, né? Cara, o filme. Assim, o filme é de baixo orçamento, mas é um filme foda. Não tem nada a ver com o tema do. Mas, cara, se você gosta de um bom cinema sem preconceito de data, né? É. Que é o filme é datadaço, compre, alugue ou vá ver na casa dos amigos Warriors, cara. Eu é foda. Tem a versão do diretor onde ele integra quadrinhos nas cenas. Tem horas que ele dá pause na cena pra trocar de uma cena pra outra. Aí ele desenha por cima do filme em quadrinhos. Fodado. E aí a cena vai mudando como se estivesse você lendo a revista em quadrinhos, porque o Warriors era um quadrinhos underground dos anos 70 lá nos Estados Unidos, é muito foda. A molecadinha aí, os mini nerds aí, devem conhecer pelo jogo de videogame, né? Saiu Warriors pro PlayStation 2 ultimamente, que era totalmente o jogo. Mas é zoado, cara. Cada gangue tem uma, sabe, uma identidade ridícula, sabe? Tem os caras que jogam beisebol e os caras se vestem de jogador de beisebol, sabe? Calma, peraí. Como assim, porra. Ridículo, cara? O que você tá falando? É o melhor do filme? Não. Isso é um filme. Então. Baseball Furies. Não, mas eu tô explicando que não é real. A parada é zoada, entendeu? Como assim não é real? Olha só. A gangue dos certinhos. Como assim? A gangue dos certinhos no início. Parece o cara botando a moeda pra todo mundo passar na roleta do metrô, cara. Você tá acabando com a infância, cara. Você pode parar? É só história em quadrinhos, gente. Não é só uma história em quadrinhos, cara. Tio Sirius. Ele unia a juventude. Sonho acabou. Vocês são mais de 100 mil. Os policiais não passam de 20 mil. Que presença, cara, de roupão de oncinha, cara. Que presença. Exatamente, como é que o Cyrus falava? Do you dig it? Exatamente. Do you dig it? Can you dig it? Can you dig it? Kill Bill, não. Vamos puxar. Kill Bill, várias mulheres. Todas motherfuckers. Beatrice Kiddo. Não, todas motherfuckers não. A gente dá um ênfase a uma turma, né, cara? Claro. Uma mulher sensacional, né, bicho? Quem? Não bota ela na mesma categoria que as outras. Uma turma sensacional, Rain. Né, cara? O Ren Shi. Não, tá falando da uma turma. O Ren Shi é Ela é. Ah, não. Pra mim eu só vejo uma turma. Sim. É uma turma, você vai me desculpar, João. Ah, você não viu as outras, meu filho. Mas puta que pariu, você não vai querer comparar aquela magrela. Tudo bem, ela tem carisma no filme, sem dúvida, tem muito carisma. Mas não dá pra comparar o carisma dela com a japonesa esquizofrênica da Gogo Ari, nem com a japonesa psicopata da Orenchi. Eu não comparo porque ela tá muito acima, cara. Cara, quando o Ren Shi fala "Now is the fucking time", é foda. Now the fucking time! É muito bom. Ela fez um motherfucker também num outro filme, que é aquele do Mel Gibson. Isso, Payback. É. Aquela é uma motherfucker maneira. Assustadora também. Raba, raba, raba. Aquele filme ela tá muito maneira. Ela faz o mesmo papel também, sei. E tem a Daryl Hannah, cara. Pois é, cara. O Tarantino, ele não é um bom diretor. Na verdade, ele é um super-herói que tem o poder de ressuscitar os atores. É verdade. Pra mim, o último filme dela tem sido Splash. Pois é. Foi Splash, a família Adams pra vídeo e... e ressuscitada no Kill Bill, cara, que tava ótima. Muito bem ressuscitada. É, muito bom. Até a Johanna fez outra motherfucker sem ser a Ellen Drive do Kill Bill e a sereia maluca lá. Ela fez, cara, Blade Runner. Sim! Ela fez a Pris, cara, aquela androide foda que pinta a cara de criança. Vocês vão conseguir, acabar conseguindo fazer uma carreira pra Dero Hunter, né, cara? Cara, a gente consegue, se a gente pegar em pedaços, a gente faz uma carreira até pro Rudiger Hauer, cara. Ah, você vê. Até a Tina Turner tem um bom momento no cinema. Ah, puta mano. Merda, é, galera, a titia. É a titia! É a titia do Mad Max. Titia. Nada ela... foca, pai. Titia, quem comanda Barter Town? Buster Blaster. Caraca. Comanda Barter Town. Ela é sinistra no Mad Max 3, cara. Cúpula do Trovão. Ah. No Sin City tem várias motherfuckers, mas são motherfuckers meio chatas, né, assim. É. Só aquela japinha Devon Aoki. A é. Mirro. Mirro, é. É só isso, né, cara? Mirro, ela vem voando, mata todo mundo. É. Ah. A mais louca e motherfucker, mais louca do que a Mallory Knox, cara, é a Barbara Rose, a Kathleen Turner, naquele Rose War, cara, sei lá, Rose vs. Rose. Esse é um filme que me deixa mal. Guerra dos Roses, é Guerra dos Roses, cara. Para, esse cara. Filme, a assim mulher, como... cara, a mulher dá de 10-0 no Marco Toro, cara. Que requinte de vontade, cara. Pô, se é assim, então vamos pegar aqueles filmes clássicos que tem a mulher gorda. Sete Gatinhos? Não, não, tem uma cena. Cláudia Jiménez. Real. Por favor, cara, pense antes de você falar com os outros da gente pra caralho. Tem uma cena da vida real que acontece aqui em Orlando, que é, cara, o Circo dos Horrores, cara. Que é quando você vem com o carro, você para em frente ao parque aquático Wet n Wild. Na hora que vai começar a tempestade, cai chuva, raio, que eles fecham o parque. Cara, sai uma quantidade de mulher gorda, de biquíni, correndo e atravessando a rua, cara. Aquilo pra mim é a visualização do inferno. Você falou de parque aquático, eu lembrei de uma situação na Disney. Naquele Typhoon Lagoon. Que é o Wet n Wild da Disney. Exato, né? Temático. Uhum. Temático. Tinha uma menina na minha excursão que se encaixa nesse perfil. O profile. Subiu na versão do Stuka do Typhoon Lagoon, que é aquela queda de 90 graus, né? Mano, a mulher tá lá em cima, eu tô olhando pensando, isso vai dar merda, cara. Isso não pode. Vai ter que dar merda. Ela desceu. Quando ela desceu, você tem que descer e travar as pernas, né? Claro. O pé em cima. Ela... mantendo os seus órgãos no lugar, né? Pois é, só que ela não botou o pé em cima do outro e desceu de perna aberta. Ela não conseguiu fechar. Caraca, cara. Quando ela bateu na água, você imagina a cena, pega aquele negócio, bate na água, você vê dois pés pra fora e a água subindo no meio. Cara, ela saiu tirando o maiô de dentro da... reclamando. Filha só da... o maior não, né, cara? Deve ter saído água do olho dela. Né? Meu Deus do céu, para com isso. Que mulher deve ter tirado salva-vidas lá de dentro. Eu imagino que tava uma boca de cabelo, né, cara? Que horror! Chega! Chega! Isso é impossível, cara. Saca a pata de camelo? Saca, tu cara, pata de camelo, aquela parada assim meio aberta, meio esquisita. Para, que eu foda! E ela tirando o biquíni, o maiô, né? Falando, que pariu, filha da p. Eu não acredito nessa porra, me lavou toda, tá ardendo tudo, essa água. Me lavou! Essa água com cloro, tá ardendo tudo, porra. E na mesma semana a gente foi no Wet n Wild, desceu uma menina e a guia falou, olha, vocês não podem ir para os parques aquáticos de biquíni. E a mulher falou, claro. Eu vou! Maravilha. É uma regra básica, né? Pois é. Ah, vai, filha. Vou. Maravilha. Ah, vou no Stuka. Desceu a molecada toda e ficou lá embaixo. E nego desceu pelo poste, né, cara? Pô. A mulher tinha subido, o nego desceu correndo, cara. Desce. Não preciso nem dizer, né? Que ela desceu e levantou com a mão nos peitos. Cadê meu biquíni? Ai, claro. Cara, ela levantou que nem o Borat, cara. Com a parte de baixo. essa menina que desceu, ela era namorada de um menino, quer dizer, namorada de excursão, né? O cara pegava ela na beiça. Só que ele achou que dava um tapa na cabeça. De qualquer forma, ele achava que tava namorando, ela tinha certeza que não, né? Uhum. E o cara tinha um problema que era o seguinte: embora nós todos saibamos que os genitais de uma mãe têm dentes, o cara tinha a mãe mais gostosa do mundo. Era um espetáculo. Esse garoto, ele passou por duas situações na excursão muito, muito tristes. Primeiro, durante a excursão, todo mundo parado na porta dos quartos, conversando, não sei o quê, ninguém conhecia direito ainda, parar. Aí alguém fala: porra, mas e aquela senhora, hein, que tava com aquele biquíni, espetáculo, que delícia. Aí, nego, baixo nível, né? E o garoto quietinho. Ai, meu Deus. Lá pelas tantas, me abre a porta do quarto dele e sai quem? A mãe. A mulher gostosa. E fala: oi, filhinho, tudo bem? Está conversando com seus amiguinhos? Não durmo tarde, hein? Deu um beijinho na testa dele e entrou. E a segunda situação foi quando o Pato Dono estuprou ela no filho. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha